Big Play. Fala galera ligada no Big Play, está no ar mais um podcast sobre as principais ligas americanas e o tema de hoje a gente gosta demais, vamos falar sobre futebol americano e que saudade da dona NFL, hein? Ela só retornará em setembro, então até lá vamos falar bastante, principalmente sobre o mercado de transferências, se assim podemos falar, sobre os jogadores que estão chegando, que estão saindo, as trocas e também o draft que aconteceu na NFL. E para falar mais sobre esses assuntos, aqui ao meu lado são dois especialistas no assunto. Primeiro eu apresento Richard Militão. E aí, Richard, tudo tranquilo? Fala, PV, tudo certo? NFL volta só em setembro, né? Setembro tem muitas coisas boas, tem NFL, tem o meu aniversário. Então, assim, enquanto eu não chega na NFL, a gente fica nessa expectativa, fazendo algumas análises sobre os jogadores, sobre a free agent e tudo mais. Vem com a gente. E para completar a mesa, apresento o Juliano Damas. E aí, Ju, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, eu vou ser sério e comedido, porque estou sofrendo muito bullying nas minhas apresentações, que eu faço piada, então hoje vou ser seriedade em pessoa. Muito bom, vou comentar bastante sobre a NFL. É isso aí, ponto final. Saudades do que eu já vivi e quero viver de novo, viu? Volta logo, NFL. Nossa, mas a saudade aí é só por causa da NFL ou tem outra coisa? Toca Marília Mendonça agora. Mas vamos ao que interessa, parar de palhaçada, que isso daqui é um programa sério. Começamos falando sobre o draft, como acontece também nas outras grandes ligas americanas, aquele famoso sistema de recrutamento para dar certo equilíbrio na liga, né? Os piores colocados da temporada passada têm aí a prioridade na escolha do ano seguinte, e até por isso o Arizona Cardinals, que fez uma péssima campanha com apenas 3 vitórias e 13 derrotas, e trouxe o QB Kyler Murray. Então, o que vocês têm aí a dizer sobre esse jogador? Foi uma boa escolha? Não foi? O que vocês têm a dizer sobre ele? Já vamos começar com polêmica, né? Porque o Arizona Cardinals teve a primeira escolha nesse ano, escolheu na primeira rodada do ano passado um QB, o Josh Rosen, que a gente vai comentar mais tarde. E essa escolha do Kyler Murray é um jogador que também foi selecionado no draft da MLB, um jogador bastante atlético, mas ele é baixo para os padrões de quarterback. Tem apenas, entre aspas, né, 1,78m, mas normalmente os QBs tem 1,90, 1,95, então não sabe muito bem se ele vai conseguir se adaptar na NFL, mas é um jogador com muito talento, é um jogador que gosta muito de correr, dá bastante mobilidade ao seu ataque. Vamos ver se vai conseguir dar certo nos Cardinals, porque os Cardinals têm muitos problemas, não sei se o Kyle Murray, por si só, com seu talento, vai conseguir resolver os problemas dos Cardinals. E é muito diferente o jogador sair do plano de jogo do college e entrar na NFL, né? Os playbooks são completamente diferentes, né? Apesar do Kyler Murray ser um jogador muito, como o Juliano já disse, ele é muito móvel, né? Um cara que sai bem do pocket, consegue lançar essa bola em movimento, mas também não tem um braço, assim, pra lá de forte, como um Patrick Mahomes da vida. Então eu acho que, assim, essa adaptação, transição dele de NCAA pra NFL vai ser um pouquinho demorada. Óbvio, o Cardinals ainda não tem todo aquele suporte pro Kyler Murray, não vai ser uma equipe que vai ser uma equipe contender na próxima temporada, não vai brigar por playoffs, mas o Kyler Murray tem potencial, é um cara extremamente atlético, como o Ju disse, né? Ele é um cara que talvez possa ajudar ali futuramente a equipe do Arizona Cardinals, e ele ali na primeira escolha, acho que não foi muita surpresa pra ninguém, né? Foi um dos principais destaques do college na última temporada. Então, acho que o Murray merece essa primeira escolha mesmo. É um jogador que vai ser... Daqui uns anos a gente vai escolher como divisor de águas. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Então, é uma aposta. Não deixa de ser uma aposta. Não é um jogador que tenha, com certeza, terá sucesso na NFL. Mas, vamos ver, né? Como disse o Richard também, tem talento. Vamos ver, esperar se ele consegue repetir os grandes feitos que ele fez no college. E ele havia recebido o prêmio de melhor jogador do futebol americano universitário. É o troféu Heisman. Exatamente. Eu não queria falar esse nome porque eu estava com medo de errar. Mas obrigado, Juliano. Ah, aqui é speak English. E em Oklahoma, no ano passado, foram 1.001 jardas terrestres e 12 touchdowns em apenas 120 corridas para o quarterback dos Sooners. Então também são números interessantes. É um quarterback que também corre bastante com a bola. Igual, por exemplo, o Lamar Jackson, que em 2018 teve um relativo sucesso com o Baltimore, né? Vamos ver se vai dar certo. Particularmente, eu gosto de QBs que correm também, lançam, o Richard discorda um pouco, mas fica aquela incógnita. Um QB que corre bastante também tá mais sujeito a lesões, né? Você discorda, Richard? Pois é, essa coisa de correr muito com a bola não é uma das coisas que mais me agradam. Vocês estão ali o Russell Wilson, que é um cara espetacular, que tem um braço muito forte, é um cara que eu admiro muito. Mas o Murray, como você disse, PV, trouxe nas estatísticas, as estatísticas pelo jogo terrestre são muito fortes. né? Então, vamos ver como que vai ser o estilo de jogo dos Cardinals, como que vai ser montado esse playbook. Diferentemente do ano passado com o Josh Rosen, né? Que tem características distintas, é um cara que lança mais a bola, é um cara que fica mais no pocket. Então, o Murray vai dar uma outra dinâmica para esse ataque aí dos Cardinals. Falando agora sobre a segunda escolha, o San Francisco 49ers trouxe aí um defensive end para reforçar a sua equipe, não foi isso? Exatamente, Nick Bosa, né? Nossa, um jogador ali extremamente atlético, um cara que vai agregar muito pro time do San Francisco 49ers, que nesse ano deve brigar muito por playoffs. Ano passado, a equipe só não chegou à pós-temporada, na minha opinião, por causa da lesão do Jimmy Garoppolo. Os 49ers têm grandíssimos jogadores, tanto na defesa quanto no ataque. Então, acho que com a escolha do Nick Bosa, que vai ser um jogador ali muito fundamental ali no pass rush, eu acho que vai fortalecer muito o San Francisco 49ers e a chance de ganhar a divisão oeste da Conferência Nacional é muito grande. Essa é uma escolha muito boa, era inclusive consenso que seria o segundo jogador se os Cardinals pegassem o Kyle Murray como realmente pegaram. É um jogador que vai chegar já sendo titular, na minha opinião. Vem de uma família de esportistas, o irmão dele já joga, o pai dele, se não me engano, já jogou. É um jogador muito bom, uma escolha assim que... não tem dúvidas, né? Claro que sempre tem dúvidas, mas é um jogador que qualquer time na posição dos 49ers apostaria. E o New York Jets, nessa terceira escolha, também trouxe aí um monstro para reforçar a sua linha defensiva. É isso? Não é isso? Como que é? É um ótimo jogador. Assim como o Nick Bosa, o Keenan Williams é um ótimo jogador. Alguns até colocavam o Keenan Williams acima do Nick Bosa. Tava essa discussão, né? Quem seria o número 2 e o número 3, mas também é um jogador espetacular e o Jets estão precisando, né? Pois é, o Keenan Williams vai agregar muito para a defesa dos Jets, né? O Jets está numa fase ali tenebrosa. Tudo bem que trouxeram agora recentemente o Le'Veon Bell, mas é assunto para depois. Mas é importante ter um cara ali como o Keenan Williams na defesa, né? Um cara que vai conduzir totalmente o pass rush, é um cara de extremamente atlético, um cara muito intenso. Então eu vejo essa escolha dos Jets muito acertada, diferentemente do que o seu time ali de lado, calma, New York Giants, calma, fez, né? Que já falamos disso. Mas o Keenan Williams com certeza foi uma ótima escolha pros Jets e vai ser fundamental nessa próxima temporada. E como quarta escolha tivemos aí o Oakland Raiders trazendo Clelin Ferrell. Curtiram a escolha? Essa já é uma escolha mais questionável do Oakland. Vou falar a verdade, o Oakland Raiders tá uma maluquice desde que o John Gruden foi contratado. São escolhas meio estranhas, são trocas mais estranhas ainda, são apostas em jogadores como encrenqueiros, bad boys. Então tá uma maluquice. Se o vestiário não explodir essa temporada, acho que não explode mais, né, Richard? Pois é, o Oakland Raiders tá numa maré assim bem difícil, né? Trouxe o Antonio Brown ali com essa negociação com o Pittsburgh Steelers ali meio muito polêmica, o Brown querendo sair de qualquer jeito do Steelers, o Oakland Raiders pagando muito pra ele, mas eu acho que o Clelin Ferrell vai conseguir agregar sim pro Oakland Raiders. É uma equipe que foi muito mal na última temporada, mas tem tudo pra melhorar esse ano, eu acho, né? A gente tem o Derek Carr, que é um excelente quarterback, já foi após a temporada. Mas vem de uma temporada não tão boa, né? Pois é, mas é um quarterback ali que te garante vitórias, né? Que te leva após a temporada, então isso já é um grande passo para uma equipe que quer se reformular e se refortalecer. O Ferrell, falando em si da escolha do jogador, é um bom jogador. Eu não sei se para chegar tão alto, né? Quarta escolha realmente talvez seja um pouquinho mais para ele. Talvez pro fim da primeira rodada seria algo mais compatível com o seu talento, mas não é um jogador descartável, vai ser bastante útil no Oakland Raiders. Falando agora sobre a quinta escolha, o Tampa Bay Buccaneers trouxe Devin White. O que dizer sobre esse jogador, Juliano? Não, o Devin White é um jogador que vai reforçar o corpo de linebackers do Tampa Bay. Tampa Bay, eu acho que é um time que a gente não sabe muito o que esperar dele essa temporada, né? Tem o James Winston, que é um bom QB, mas eu não apostaria muito no Tampa Bay Buccaneers mudando radicalmente o patamar, não. E você, Richard? Eu acho que o Devin White vai agregar muito ali pro front seven, né? Posição de linebacker é uma posição... Era que precisava, né, no Tampa Bay. É uma posição extremamente importante, né? São os caras ali que fazem a pressão, são os caras que também conseguem parar o jogo terrestre. Então, acho que o Devin White atende bem essas funções, né? Ele foi muito bem em LSU, né, no ano passado, e eu acho que é um jogador fundamental que vai agregar muito para esse time do Tampa Bay Buccaneers, que precisa de um up, né? O James Winston, você falou antes, ele é um quarterback muito talentoso, foi segunda escolha em 2015, mas parece que ele é muito inconstante, né? Alguns problemas extracampo. Então, assim, a gente não sabe ainda o que vai ser do Tampa Bay Buccaneers nessa próxima temporada. E a sexta escolha também está em pauta aqui no Big Play. Chegamos na polêmica sexta escolha. Isso porque o New York Giants trouxeram o QB Daniel Jones. Será que já é aí pensando na pós-era do Manning? Como que é? Como foi essa escolha nesse QB? Olha, essa é uma das escolhas mais malucas que eu já vi, porque o Daniel Jones, o Giants tinha duas escolhas na primeira rodada, a sexta e a 17ª. E já que a aposta era no Daniel Jones como QB pro futuro, o que também é discutível, porque a gente tinha o Dwayne Haskins, que na minha opinião e na de muitas pessoas é melhor que o Daniel Jones, mas já que a escolha foi feita pelo Daniel Jones, não precisava ter sido na sexta. É um jogador que estava disponível, estaria disponível na 17ª, não tinha falatório de outra equipe para pegar o Daniel Jones, então é meio que incompreensível uma escolha tão alta pro Daniel Jones. Poderia, já que vamos escolher o Daniel Jones, pensando como manager dos Giants, vamos pegar um jogador na sexta que para melhorar o restante do nosso time, que os Giants têm vários problemas, né? E deixasse passar na 17ª, né? Mas o draft inteiro dos Giants foi meio confuso, ninguém tá sabendo muito bem qual que é o futuro da franquia. Pois é, eu não sei se vai ser um substituto do Eli Manning, apesar de que o Eli vem com um rendimento muito baixo nas últimas temporadas, mas também não é só culpa dele, é culpa do corpo de recebedores, que não tem... Tinha o Odell Beckham Jr., mas era só também. Então, eu não vejo o Daniel Jones ali como o cara a assumir o New York Giants nas próximas temporadas. Sexta escolha foi algo muito alto para ele, né? Eu acho que, para mim, nem seria um jogador tão cotado para a primeira rodada de draft. Então, foi uma surpresa o Giants escolher o Jones ali na sexta escolha, mas vamos ver como que funciona, né? Às vezes, o draft tem essas coisas. O jogador pode surpreender, às vezes ele consegue se adaptar bem ao playbook, ao plano de jogo da franquia. E, assim, surpresas acontecem, né? Tom Brady é um exemplo claro disso, mas eu não apostaria ele como, não, esse ano eu vou chegar e vou assumir o lugar do Eli Manning. Não, pelo contrário. Acho que o Eli vai permanecer ainda jogando como titular do New York Giants, mas o Giants precisa rever algumas coisas sim, viu? Eu adorei como torcedor dos Eagles a escolha do Giants, porque é rival de divisão, então quão pior os Giants tiver, eu fico mais feliz. E o Jones jogando por Duke, teve um aproveitamento de passes meio não tão bom, de 59,9% nesse aproveitamento. Então precisamos ficar de olho nesse jogador para ver o seu desempenho dentro de campo. E só mencionando, né, tipo, ele jogou por Duke. Duke não é uma universidade que tem tanto renome assim no futebol americano. No basquete a gente até sabe, né, com Coach K e tudo mais, Zion. Mas no futebol americano não é uma universidade assim das principais, não é uma Ohio State da vida, não é uma Oklahoma. Então a gente vê que o Daniel Jones jogando ali por Duke não foi assim um jogador de tanto sucesso. Vamos ver como ele se encaixa ali na NFL. E continuando agora falando sobre os Cardinals, nós já comentamos sobre a temporada ruim que fizeram e por isso seguem tentando se reforçar, trazer novos jogadores. Então trouxe Desmond Harrison e também teve uma troca envolvendo Josh Rosen com os Dolphins. Então comenta aí um pouco sobre esse mercado, como o Cardinals está trabalhando nesse mercado. Sem minhas palavras, achei uma loucura, porque, por exemplo, você investe quando você pega um quarterback na primeira rodada, você está investindo no futuro da franquia e depois de um ano você já dispensa esse jogador. Tá certo que o Josh Rosen não fez uma boa temporada, mas que nem, por exemplo, o Patrick Mahomes, que ficou uma temporada esperando, o Jared Goff não foi tão bem na primeira temporada. A primeira temporada, geralmente, para os calouros é para aprender como funciona a NFL e é muito difícil alguém que já chega na NFL estourando, né? Então eu teria mais calma, mais paciência, pelo menos mais uma temporada pro Josh Rosen como titular dos Cardinals antes de desistir. Mas aí a equipe viu o Kyle Murray, né? Decidiu fazer essa troca, na minha opinião, uma loucura. Eu achei também equivocada a troca. O Josh Rosen é um jogador talentoso, né? A gente vê que no college ele foi muito bem, mas eu achei meio loucura essa troca aí essa troca dos Cardinals. Como você mesmo disse, Ju, você pega um jogador na décima escolha da primeira rodada, e depois ali você já troca no ano seguinte. Então tem todo aquele processo do jogador entrar na NFL, de ele ver como que é o plano de jogo, a dinâmica é totalmente diferente, o jogo é muito mais veloz, os jogadores de defesa são mais intensos, te pressionam a todo momento. Então eu daria um tempinho pro Josh Rosen, pra ele se adaptar, tanto à liga, tanto ao plano de jogo dos Cardinals e não faria essa troca não, viu? E Miami? O que esperar de Miami com o Josh Rosen agora? Pois é, cara. Miami vem sofrendo com quarterbacks nos últimos anos, né? É, a gente teve nos ali... últimos anos, nas últimas décadas, né? Desde Dan Marino, praticamente. O Miami vem numa toada ali muito difícil, né? É, os Dolphins tiveram no ano passado o retorno do Ryan Tannehill, que é um quarterback até consistente, mas sofre muito com lesões, então ele não tem uma continuidade. Isso acaba atrapalhando muito. Você jogar sem um quarterback titular prejudica muito a sua temporada. E sem contar também que nos últimos anos, né, Jay Cutler, não precisa nem falar o que é Jay Nossa Cutler senhora, ali, torcedor não, dos não. Bears, só de ouvir esse nome já dá calafrio. Ah, muda de assunto, o ouvinte vai ficar triste se mencionar o Jay Cutler aqui. Tá bom então. Então vamos mudar de assunto. O Juliano pediu e eu mudo na hora. Nossa, muito obrigado. Cleveland Browns trouxeram Odell Beckham Jr., um jogador polêmico, midiático, uma estrela. Como diria o jornal, não lembro qual, o Neymar da NFL. Acabou... Gosta dessa comparação, Richard? Essas comparações me dão uma vontade assim de olhar. Sabia desse. O recebedor já começou a treinar com seus novos companheiros, tem que agora se adaptar ao Baker Mayfield. É, o Beckham, que atuava pelo New York Giants, foi aí uma escolha de primeira rodada de 2014, e aí ficaram algumas temporadas por lá, agora buscou, ou foi buscar novos ares, como que foi essa transição para lá? Essa mudança aí, eu acho que o Odell Beckham Jr. meio que cansou, né, de ficar nos Giants, porque ele era muitos anos também não, nos últimos anos ele foi o ponto alto da equipe, às vezes resolvendo jogos para o New York Giants, e ele é possivelmente o melhor, se não for o melhor, tá entre os três melhores recebedores da NFL, e vai ajudar muito os Browns. O Browns muitos anos ficou sendo uma das piores equipes da liga. Ano passado já teve uma pequena melhora, já terminou o ano com 7 vitórias, né, Richard? 6 vitórias por aí. E esse ano eu acho que o time fortaleceu demais. Ainda teve a polêmica que trouxe o Kareem Hunt, um jogador, caso o Richard queira comentar, um jogador que se envolveu com problemas extracampo, vai ser punido pela NFL, mas é um jogador que dentro das quatro linhas é muito bom. E então trouxe um ótimo recebedor, trouxe um ótimo corredor, já teve um QB que provou ser muito interessante, um bom QB. Então o Browns também vai ser um dos clubes, pra mim, um dos times que vai brigar pelos playoffs. Eu acho que o Browns é um favorito até pra ganhar a divisão ali, né? Na divisão do Steelers, dos Ravens. E vem um trabalho ali de alguns anos, né? Trouxe o Myles Garrett em drafts anteriores, né? Um jogador extremamente atlético, um defensive end. E vem forte, né? Vem forte pra esse ano. Tipo, você ter o Baker Mayfield, que o ano passado já provou que vai ser um QB muito bom. Você tem o Jarvis Landry, sem contar que é um excelente, recebedor. Tinha esquecido. E vai encontrar, inclusive, o seu parceiro, seu grande parceiro, Odell Beckham Jr. Que dupla de recebedores, né? Jogaram juntos no college. Você tem um ataque ali com o Baker Mayfield, que é um QB extremamente inteligente. Você tem ali o Kareem Hunt como um corredor que já provou em Kansas City ser um cara extremamente dominante. É um cara que consegue produzir tanto com a bola nas mãos e principalmente recebendo passes. Então vai ser assim, um ataque muito, muito forte, um ataque de muita improvisação. Né, vai ser... Eu tô curioso pra ver esse time dos Browns. Eu acho que vai ser aterrorizante pras defesas, né? Meu você, Deus. Você não saber se a bola vai pra Odell, se a bola vai pra Jarvis Landry, se a bola vai pra Kareem Hunt. Então, acho que os Browns são o principal favorito pra vencer a divisão e, consequentemente, vai chegar muito forte nos playoffs. Deve brigar ali junto com os Patriots, viu? Ai, meu Deus. Continua, PV. Antes ele começa a falar dos Patriots. E apenas falando sobre as estatísticas do Beckham Jr. enquanto esteve no Giants, em 5 temporadas na NFL, foram 59 jogos, completando aí 390 recepções, para um total aí de praticamente 5.500 jardas, totalizando também 44 touchdowns. Números bons, números ruins. Excelentes números. Ele quebrou, inclusive, alguns recordes, né? Como calouro, com mais recepções, coisas do tipo. Foram o Beckham Jr. teve um começo muito bom na NFL. Vamos ver se ele vai conseguir dar continuidade, né? Ele é um cara que consegue te garantir vitórias, né? Como o Juliano já antecipou. É um dos principais recebedores ali da NFL, junto com o Julio Jones, né? Então, o Beckham Jr. é excelente. O potencial que ele tem é uma coisa absurda. E ele vai agregar muito a esse ataque da equipe do Cleveland Browns. E as recepções dele tem muita plasticidade. Ele consegue recepções muito bonitas, fazendo contorções com uma mão só. É uma maluquice o Beckham Jr. E, pessoal, nós já comentamos um pouco sobre o draft, sobre algumas principais trocas, renovações. Tem mais alguma coisa que chama a atenção de vocês, que vocês gostariam de destacar? Alguma movimentação, jogador chegando? Como que vocês gostariam de destacar a mais? Ah, acho legal a gente passar pelas principais movimentações da Free Agency nessa temporada, né? Queria comentar alguém, Richard, do que trocou? Ah, essa Free Agency foi bem movimentada, né? Tipo, os Patriots perderam dois jogadores ali muito bons, né? Que foi o Trent Brown e também o Trey Flowers. Trey Flowers fez uma pós-temporada espetacular, foi um dos principais jogadores da defesa dos Patriots, né, na pós-temporada. Foi muito importante para a campanha do Super Bowl. E também a gente tem jogadores como Malik Jackson, que foi muito fundamental no Denver Broncos, que também trocou de time e agora foi para o Philadelphia Eagles, vai ajudar bastante na defesa do Eagles. Lindo. Clay Matthews, o Diabo Loiro, que homem maravilhoso, deixou os Packers, né? E agora vai jogar no Los Angeles Rams. E isso é uma coisa que eu não vou estranhar muito. Quando começar a temporada, ver o Clay Matthews com outra camiseta que não é dos Packers. Ver aquela cabeleira gigantesca sem as cabecinhas de queijo vai ser realmente estranho. E é importante a gente destacar que vai ser uma defesa ali um pouquinho interessante, né? Principalmente ele com o Aaron Donald. Aaron Donald, o melhor defensor da NFL disparado. Então vai ser ali um front seven bem interessante. O Clay Matthews tá mais velho, mas ainda acho que ainda tem linha pra queimar, você não concorda? Ah, tem gasolina no tanque, é um cara extremamente explosivo. É um cara que pode jogar como middle linebacker, pode jogar como insider também. Então, um cara que agride muito, sempre vai pressionar o QB. Eu acho que vai fortalecer demais ali a defesa do Rams. Continuando nesse giro que a gente tá fazendo, a gente já comentou antes, né, que os Eagles trocaram o Nick Foles e trocaram para o Jacksonville Jaguars. O que esperar do Nick Foles em Jacksonville Jaguars? Você acha que vai dar certo igual ele deu nos Eagles por 2 anos, levando a equipe pros playoffs e conquistando um título? Eu acho que assim, o Nick Foles é um quarterback talvez um pouco subestimado. Te dói falar isso, né? Ele é um pouco subestimado, sim. O que ele fez no Eagles não é qualquer quarterback reserva que tem esse potencial. Tudo bem que os anos anteriores, ele nas outras franquias, não foi lá aquela coisa. Foi no Eagles que ele teve ali um bom rendimento, principalmente na pós-temporada, né, com um plano de jogo ali do Doug Peterson. Mas eu tô curioso mesmo pra ver como que vai ser esse Nick Foles nos Jaguars, que tem uma defesa espetacular, mas vale ressaltar. Vou fazer o papel de advogado do diabo falando uma coisa que eu não concordo muito. Eu, pra mim, acho o Nick Foles espetacular, né? Já comentamos sobre o título que ele conquistou pra Philadelphia. Mas você não acha que talvez ele tenha jogado tão bem pelo esquema dos Eagles que favoreciam o jogo e também pelo entorno do time dos Eagles? Era muito bom nos 2 anos, o time dos Eagles era bem forte e o Nick Foles complementou essa equipe. Você acha que ele, como o principal jogador pra conduzir uma equipe, você acha que vai dar certo? Eu não sei se o Nick Foles tem essa característica de ser um franchise player, né? É um jogador que já não é tão novo, né? Já passou dos 30 anos, inclusive. Pois é, eu não acho que ele tenha características totais de ser um franchise player, como um Russell Wilson faz no Seattle Seahawks, como o Aaron Rodgers tem feito, né, em Green Bay nos últimos anos, dando aquela maquiada no time. Mas o Jaguars tem uma excelente defesa, eu acho que isso pode ajudar muito. Pode dar muito os Jaguars, né? E você ter ali também jogadores bons no ataque, como o Leonard Fournette, que é um jogador espetacular, conviveu com lesões no ano passado, é claro. Você tem o Didi Westbrook também, que é um recebedor muito explosivo, é um cara muito rápido. Então, Westbrook? Exato, não aquele, o melhor de todos, mas é o Didi Westbrook. Eu tomei um susto agora. Mas assim, eu acho que o Foles tem boas armas, tanto ali como no corpo de recebedores, tanto ali como running backs. E essa temporada pode ser que ele prove, não, realmente, de fato, eu sou um franchise player e vou levar o Jaguars para a pós-temporada. E tem mais jogadores também que trocaram de time. Para finalizar esse giro, Richard, quem você destaca além desses que a gente já comentamos? A gente não pode deixar de falar da duplinha dinâmica, né? Duplinha polêmica do ex-Steelers, que é o Le'Veon Bell e o Antonio Brown. O Bell, ano passado, que deixou de jogar completamente, foi uma coisa assim, uma decisão muito estranha, né? Ele assinou com o Jets nessa temporada por um valor menor do que ele poderia assinar. Então, veja uma decisão errada, né? Acabou tendo. Veja uma decisão completamente equivocada. Perdeu dinheiro no final. Ganhou muito peso nesse período de que ele não entrou em campo. E o Antonio Brown também, meu Deus do céu. Fez um carnaval todo, brigou com o Mike Tomlin, brigou com o Ben Roethlisberger. Então, assim, eu tô curioso pra ver como que o Bell vai se comportar nos Jets, que é uma equipe em reformulação, e ver como que o Brown vai se comportar no Oakland Raiders, que também é um time que tá um pouco bagunçado, que não, a casinha ali tá um pouco desarrumada, mas são dois jogadores que merecem destaque. Tem também o Earl Thomas, né? Safety, que participou do Legion of Boom. Que triste ver ela se desfazendo, né? Aos poucos, não foi uma reformulação completa. Ela cada vez menos foi perdendo espaço. Saudades Ken Chancellor, Richard Sherman e Earl Thomas. Alguns aposentando, outros trocando de time. Pois é, mas eu quero ver ele ali no Dallas Cowboys, né? Que é um time que todo ano chega. Todo ano chega e o Dallas... E nunca vence. O Dallas Cowboys é um time que todo ano chega. Precisava dar uma fortalecida ali na secundária. E o Earl Thomas é um dos principais safeties da NFL. Vai agregar muito pro time. Dos Texas. Mas a gente também tem que falar do Texugo do Mel, né? Texugo do Mel, ele mesmo. Então, o Tyrann Mathieu trocou de time, né? Deixou o Arizona Cardinals. O ano passado ele já não foi tão bem assim. Mas é um cara que te dá muito resultado. É um cara útil, um jogador muito útil, né? É um cara extremamente explosivo. É um cara que dá muito combate, né? Que consegue muitos tackles. Eu vejo uma aquisição pro Houston Texans, assim, de excelente... Foi uma das melhores aquisições do Houston Texans nessa free agent. Outra equipe que vem forte, o Houston Texans. É, Deshaun Watson ali, como sempre, ali com seu DeAndre Hopkins, que não dropa uma bola. E vamos comentar também do Duzão brasileiro. Explica pra gente, Richard, como é que foi essa história. Podemos ter dois brasileiros, né? O Cairo Santos acabou tá nessa dúvida, mas chegando outro brasileiro na NFL. Pois é, o Duzão ali foi uma surpresa, né? Mas é um cara que veio jogando muito... É um cara que vinha jogando muito bem aqui no Brasil. Ele participou daquele programa de jogadores estrangeiros, né, da NFL, e se destacou muito bem. É um defensive end, apesar de ser um pouco pesado, mas ele é muito explosivo, ele é muito rápido. Inclusive o Brian Flores, que é agora o novo head coach do Miami Dolphins, vem elogiando muito ele nos treinamentos. O Brian Flores, que era ex-coordenador defensivo do New England Patriots, é um cara que é acostumado a vencer, que arrumou a defesa dos Patriots na pós-temporada. Então ele vem... O Brian Flores disse que ele tá com um ótimo rendimento nos treinamentos, que pode melhorar muito. E eu acho que tem grandes chances do Duzão começar a temporada como titular ali na liga, viu? Será mesmo com o Christian Wilkins? Então, o Wilkins é aquela aposta que, não, você vai ser o meu calouro titular. Mas o Duzão já mostrou nos testes, tanto antes de entrar no Miami Dolphins, que tem potencial, e também agora nos treinamentos. Então, acho que vai ser uma disputa bem, bem legal ali. O Duzão vai ter um bom número de snaps, eu acho, nesse começo de temporada. Mas mesmo ele não sendo titular, ele só participando do time, jogando alguns jogos, alguns poucos snaps, ele já vai representar muita coisa pro futebol americano nacional, porque é o primeiro jogador oriundo do futebol nacional mesmo, né, a chegar na NFL, porque, lembrando, o Cairo Santos já jogou vários anos na NFL, mas foi ainda adolescente pros Estados Unidos, participou do college, o jeito tradicional. O Duzão não, o Duzão saiu do futebol americano brasileiro e foi direto para os Estados Unidos tentar uma vaga e conseguiu no Miami Dolphins. Espero agora que ele consiga jogar também na equipe, né? É um cara que tem potencial, eu acho que vai dar certo na liga, né? Um cara extremamente explosivo. E vamos ver se ele arruma essa... Você tá com um explosivo na cabeça, né? Que mas foi? Ele é um cara, assim, realmente intenso. Você já viu as corridas? Olha a explosão, né? Você tá bem explosivo. Não é o MC Kevinho, mas... também explode. Mas é um cara que vai dar... É um cara que vai dar certo na liga, eu tenho certeza disso e, claro, né, Brazuca, a gente vai ter que torcer por ele. Fica nossa torcida. Com certeza, uma atração à parte, a gente já gosta de acompanhar a NFL, ainda mais tendo um brasileiro, então fica aí o convite para que todos possam assistir a partir de setembro essas partidas. Fechamos? Então, valeu demais, Juliano e Richard, pela participação de vocês. Acredito que esse giro foi muito importante para ver como que os times estão se construindo para essa temporada, quem está chegando, quem está saindo. Então, valeu demais, Juliano. Abraço, PV, abraço, Richard. O programa de hoje, na minha opinião, foi bárbaro. Não achou, Richard? Eu achei que o programa foi sensacional. Bárbaro, não? Tô tão alegre que eu tô tipo o Jürgen Klopp. Sabe, aquele sorrisão. Então, assim, tô tão feliz quanto o Klopp. Foi um programa sensacional. O que o Klopp tem a ver com o futebol americano? Você quer que realmente eu explico aqui? Não, não. Essas, falou, PV. Essas piadas internas nossas não tem lógica. Eu só, viu, falei que o programa foi bárbaro. Mas então, um abraço especial aos nossos ouvintes. Continue acompanhando o nosso trabalho no nosso site, bigplaypodcast.com.blog. E também nós estamos nas mídias sociais. No Instagram, procure por Big Play Podcast. E no Twitter, nós somos o _BigPlay. Então, valeu demais, galera. Um abraço e até a próxima.